Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, estamos dando início a mais uma edição do programa Rádio OSB, uma parceria entre a Rádio Mac e a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. Começamos com a apresentação do concerto para piano número 4, em Sol Maior, opus 58, de Ludwig van Beethoven. O concerto número 4 foi concebido pelo compositor entre 1805 e 1806, e sua estreia aconteceu no Palácio do Príncipe Lobkowitz, em Viena, em março de 1807. Na ocasião, foi apresentado um longo programa, que incluiu mais duas premieres, a abertura Coriolano e a Sinfonia número 4 do compositor. A primeira audição pública do concerto aconteceu no dia 22 de dezembro de 1808, no Teatro de Viena, com Beethoven ao piano, naquela que seria sua última aparição pública como executante. Com seus três movimentos, Allegro Moderato, Andante con moto e Rondò, o concerto número 4 foi gravado ao vivo numa apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1999. Conduz a OSB o maestro Yeruhan Sharovsky. O solista é o grande pianista brasileiro Nelson Freire. Thank you. Thank you. Thank you. com a Orquestra Sinfônica Brasileira, ouvimos o concerto para piano número 4 de Beethoven. A regência do maestro Yeruhan Sharovsky. Ao piano, Nelson Freire. Gravação ao vivo, efetuada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro de 1999. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. A Rádio OSB prossegue apresentando a música de Joseph Haydn, o compositor que é considerado o pai da sinfonia clássica e do quarteto de cordas. Haydn compôs 106 sinfonias. Ele passou a maior parte de sua vida ocupando o cargo de músico da corte da rica família dos príncipes Esterházy. Isolado de outros compositores, foi, segundo ele próprio, forçado a ser original. A Sinfonia número 88, que Joseph Haydn completou em 1787, foi executada pela Orquestra Sinfônica Brasileira em concerto promovido no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro, no dia 11 de maio de 2012. Conduz a OSB o maestro Marcelo Leniger. Thank you. Thank you.